funcionando perfeitamente. Hoje, com a presença mais do que bacana do técnico da seleção feminina, campeão sul-americano, Thiago Costa Batista. Thiago, obrigado por estar com a gente. Já está gravando, você já pode falar. Beleza, eu é que agradeço aí o convite e poder tá dividindo e contando um pouquinho das atividades que a gente vem tentando desenvolver aí junto à seleção feminina. Como que você chegou no basquete? Como você chegou no basquete cadeira de rodas? E como você chegou na equipe feminina sendo o chefe desse projeto? Perfeito. Então, eu desde 96, já na faculdade, eu sou formado em educação física, eu me envolvi com esporte para pessoa com deficiência, inicialmente com a natação. Inclusive, cheguei a botar atletas lá naquele primeiro Parapan-Americano no México, em 99. E só que a minha paixão sempre foi a modalidade coletiva, né? Eu sempre pratiquei modalidades coletivas e essa sempre foi a minha paixão. Então, iniciozinho de 2004, depois de, né, de muita batalha e outras iniciativas, a gente fundou a ONDA, que é a associação onde eu, né, sou um dos fundadores e estou nela até hoje. E uma das primeiras iniciativas da ONDA foi a criação da equipe de basquete, até porque a gente fez uma rápida pesquisa aqui na região e percebemos que boa parte das pessoas com deficiência tinham o interesse e a vontade de jogar o basquete. Só conseguimos efetivamente botar essa equipe em funcionamento em 2006. Então, efetivamente, começou o trabalho com essa equipe, né, que é a equipe dos Tubarões, e temos essa equipe até hoje. Então, foi por aí o meu começo com o basquete. E a seleção brasileira, eu recebi o convite da Naíse no final do ano retrasado. Então, ela me lançou esse desafio, né, de estar assumindo a seleção, e desde então aí a gente vem tentando, né, tanto elaborar quanto colocar em prática as nossas intenções, né, e a nossa filosofia de trabalho com a seleção brasileira. Primeiro, parabéns de novo pela conquista do Sul-Americano. Eu realmente estava torcendo por você. Eu li em algum lugar que você é gaúcho, mas o seu sotaque não é gaúcho nem aqui, nem no Rio Grande do Sul. Explica para mim isso. Pois então, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas moro em Florianópolis, Santa Catarina, desde um ano de idade. Então eu sou sem sotaque mesmo. Quando eu tô aqui, o pessoal diz que eu tenho sotaque de gaúcho, e quando eu tô no Rio Grande do Sul, o pessoal diz que eu tenho sotaque de Catarina. Mas eu acho que acabei ficando sem sotaque nenhum. Eu sou catarinense de Criciúma, então... Eu sei. Falar uma coisa que é extremamente chata, que eu acredito que atrapalha bastante o seu trabalho, que o Brasil, ele tem um time bom, as meninas são bacanas, mas houve, eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas houve um boicote de algumas das principais jogadoras com você, pessoalmente, não necessariamente pessoalmente com você, mas com qualquer outra pessoa que entrasse no lugar que você ocupa hoje, como aconteceu com a Aninha um tempo atrás, porque elas precisam jogar com um técnico. E eu não sei como você lida com isso, como vocês tratam disso dentro da seleção e quais são os planos para driblar isso, que é uma coisa extremamente chata. Perfeito. Primeiro de tudo, deixar claro que eu trabalho sempre com a porta aberta, né? Isso é algo que eu faço questão de sempre deixar claro para as minhas atletas, inclusive para elas me ajudarem a divulgar e difundir essa informação. E como eu trabalho de porta aberta, então eu estou sempre disponível para receber algum tipo de contato de atletas Brasil afora que tenham interesse de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Obviamente que aí isso tem que passar por uma análise de toda a comissão técnica para ver se essa atleta já tem nível e condição para estar vestindo a camisa da seleção. Mas isso é uma coisa que nós todos da comissão técnica, a gente faz questão de deixar claro. Independente do histórico que esse atleta tem dentro da seleção, seja comigo ou com outro técnico, a gente procura manter sempre a porta aberta e estamos sempre prontos para atender qualquer contato de qualquer atleta. Então isso é fundamental. Na minha primeira convocação, eu convoquei todas as atletas que eu achei que seriam interessantes para aquele momento. Tanto é que a minha primeira convocação, se não me falha a memória, teve 22 nomes. Houveram 22 nomes, eu tô com ela aberta aqui. Isso, e aí num primeiro momento eu acabei ficando a Ana Aurélia, que é uma atleta que hoje faz parte de novo do meu plantel da seleção. Foi uma atleta que acabou não conseguindo se apresentar nessa primeira convocação por questões, acho que se não me falha a memória, ela perdeu o voo. E tiveram acho que mais uma ou duas atletas, que agora eu não vou me recordar de cabeça o nome dela. Uma delas era lá da Bahia, mas eu não vou recordar o nome agora, que também acabaram não atendendo essa primeira convocação. Todas as demais atletas atenderam, a gente fez algumas atividades de treinamento e durante essa primeira fase algumas atletas me comunicaram que em função de principalmente de vínculos com outro técnico, nesse momento elas preferiam estar se afastando da seleção, então pediram dispensa. Obviamente que eram atletas de boa qualidade, e a gente tem pouca, infelizmente a gente ainda tem pouca opção no Brasil. Eu aceitei, até porque não me restava mais nada a fazer. A partir do momento que um atleta diz que não tem vontade de estar trabalhando contigo, independente dos motivos dele, o que eu posso fazer é aceitar, Então naquele momento elas se desligaram. Ficou claro que enquanto eu continuasse à frente da seleção não havia interesse de participação dessas atletas, e em função disso então elas deixaram de aparecer em convocações futuras. A gente tenta lidar com isso da seguinte maneira, o meu papel aqui não é convencer uma pessoa a vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho que nessa situação, acima de tudo, tem que haver a vontade do atleta, e obviamente o ambiente da seleção, o ideal é que favoreça isso. Então a gente procura trabalhar deixando esse ambiente apto a favorecer esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que a gente está sempre aberto, e de forma alguma vai haver retaliação caso alguma dessas atletas resolva de novo se aproximar da seleção. Só que, obviamente, tudo isso vai passar por uma análise da comissão para ver se vale a pena ter essa atleta de novo com a gente ou não. Mas a porta sempre aberta. Então a gente está procurando lidar com essa situação abrindo espaço para outras atletas, que é o que a gente tem feito. Se tu observar, sempre existe algum elemento novo nas nossas convocações, que é justamente para a gente poder abrir o espaço para essa atleta que ainda não teve chance na seleção e, ao mesmo tempo, trabalhar com o que a gente chama lá internamente de sombra. Eu acho que um atleta de seleção, a melhor maneira de fazer ele funcionar é mostrando para ele que ele tem uma sombra. Ou seja, se ele vacilar, se por algum motivo ele não conseguir atender uma convocação de treinamento, não conseguir participar de uma competição, como ele tem uma sombra ali esperando a chance, então esse atleta pode perder a oportunidade de estar em alguma competição importante em função disso. Então a gente tem tentado resolver a situação dessa maneira e seguimos aí garimpando atrás de novos talentos, tá? E volto a deixar claro, a gente está de porta aberta, só que a gente precisa que o atleta faça esse movimento na nossa direção, tá? De forma alguma a gente vai estar ligando ou fazendo contato com o atleta pedindo para ele aceitar uma convocação. Então a gente espera que esse movimento parta do atleta. Vamos pegando um exemplo de uma atleta que tenha pedido dispensa ou por algum outro motivo, em outra convocação, acabou pedindo dispensa e agora não aparece em convocações atuais. O que a gente aconselha? Que esse atleta entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos tentar entender as situações que estavam envolvidas nesse momento e, obviamente, com toda a situação que a gente vive, a gente não vai estar cortando, eliminando a possibilidade de trabalhar com um atleta em função, às vezes, até de um mal entendido ou uma situação pontual, como foi o caso lá da primeira convocação. Boa parte dessas atletas mal me conheciam, então era algo que estava muito mais ligado ao trabalho anterior, como tu mesmo falou, do que efetivamente uma negação à minha chegada na seleção. Então, assim, para resumir essa história toda, estamos de portas abertas para todos os atletas e continuamos nesse movimento em busca de novos talentos. Você tem uma vantagem muito grande em relação ao técnico da outra seleção, apesar deles jogarem mais, que você tem uma equipe muito mais jovem, uma equipe muito mais nova. Isso. E tem bastante tempo, bastante espaço para trabalhar aí quando o time é mais novo. Eu acredito que, inclusive, eu não sei se coincidência ou não, as atletas que pediram dispensa são as mais velhas. Mais uma vantagem para você trabalhar aí. E, se tu me permitir, eu vou adicionar ainda mais uma vantagem, aí uma observação minha. Claro. Assim, ó, tem sido ao longo dessas possibilidades que a gente tem conseguido de nos encontrar com as meninas e realizar essas etapas de treinamento, participação em competição, assim, ó, tem sido uma agradável surpresa a qualidade, a capacidade que essas meninas têm de dar resposta, principalmente com relação a aspectos táticos. É, a gente sabe, pelo que a gente pôde perceber, isso muitas vezes é natural no trabalho, a gente está trazendo uma filosofia nova, diferente, né? A maior parte das atletas ainda não conhecia essa forma como a gente tem tentado esquematizar o jogo da seleção, mas uma coisa que me chama muito a atenção, claro que a gente ainda tem muita dificuldade, mas realmente me chama muito a atenção a velocidade e a capacidade que elas têm de absorver essas questões táticas, né? E efetivamente, aí eu posso dizer, elas estão vestindo a camisa e estão tentando, com todas as energias possíveis, colocar em prática a nossa proposta tática durante as competições. Então isso tem nos deixado muito satisfeitos. É um dos temas aqui que eu tenho na minha pauta, que eu assisti dois jogos da seleção no último sul-americano. Tinha uma TV universitária que estava transmitindo, e eu assisti os jogos do Mundial no Canadá também. Uhum. Inclusive, eu conversei na semana passada com a Geisa, né, ela foi bastante bacana, ela elogiou você bastante, depois a gente passa o link para você ouvir. Tá. Ela falou que a disciplina tática das atletas tem sido um diferencial bem grande nesse time. E uma coisa que eu notei é que o time está caindo menos. É uma coisa que, inclusive, os caras que estavam transmitindo a competição no Canadá, eles falavam, puta que pariu, o Brasil caiu de novo. Uhum. Eu falei isso em outro programa, pedi desculpas para a Geisa, porque realmente eu falei demais, até por causa do contexto, né? Mas as atletas, eu notei pelas fotos e pela transmissão, que várias delas estavam muito acima do peso. E uhum. É uma coisa que preocupante em presente momento. Muitas delas vieram para essa competição e ainda estavam de férias. Algumas não tinham nem voltado aos treinamentos nos clubes ainda. E essa convocação pegou de surpresa. Qual é o plano para driblar isso? Pois então, eu te confesso que essa convocação também me pegou de surpresa. Eu passei 10 dias na Holanda com o Vander Linden, o técnico, tanto da, na época, né, ainda era técnico tanto da feminina quanto da masculina, agora ele se afastou da masculina, e eu tive que fazer essa convocação de forma rápida, e lá da Holanda, porque a gente também ainda não tinha informação concreta da necessidade de participar desse sul-americano para ter vaga para o Parapan. Então, inicialmente, o plano era tentar buscar amistosos fora do Brasil e, em especial, com a Holanda, em função desse canal que eu estava abrindo lá com o técnico holandês. Só que aí a gente teve que participar do sul-americano e isso automaticamente acabou quase que anulando a possibilidade de fazer esses amistosos com a Holanda. Tá? Eu te diria que hoje a parte tática é algo que eu sinto que as atletas têm absorvido bem e acho que a gente vai conseguir evoluir de uma forma bem interessante. E esse é o meu grande papel durante uma etapa de treinamento. É o ajuste da filosofia e das questões dos aspectos táticos. O que realmente a gente ainda precisa qualificar um pouco mais, e aí obviamente que essa demanda é muito mais, com mais facilidade pode ser resolvido no dia a dia dos clubes, que são tanto aspectos físicos quanto aspectos técnicos. Eu te diria que hoje, na minha visão, a grande diferença que a nossa equipe tem das equipes de ponta do basquete feminino estão em aspectos físicos e principalmente em aspectos técnicos, né? Então esse é o grande desafio, só que a parte física, a parte técnica eu não consigo numa etapa de treinamento de 10 dias resolver, né? Eu posso até dar uma dica, auxiliar, apontar um determinado caminho, só que são questões que realmente as atletas têm que tentar resolver no dia a dia dos seus clubes. A gente sabe das dificuldades e das limitações que muitas vezes existem nos clubes. Eu também trabalho num clube, sou dirigente de um clube, a gente sabe dessa dificuldade, mas não tem outra forma a não ser deixando claro para a atleta que ela tem que, entre aspas, levar essa tarefa para ser resolvida dentro do seu clube. E volto a dizer, na minha opinião, a grande diferença está aí. Taticamente, eu acho que a gente evoluiu muito já, inclusive fomos muito elogiados, tanto no Mundial, por outros técnicos e pessoal da IWBF, quanto agora no Sul-Americano. tá? Por questões principalmente táticas e de postura na quadra. O Brasil foi muito elogiado e isso me deixou bastante feliz, né? Talvez agora a gente esteja precisando dar um acerto nessa parte física e nessa parte técnica. E isso é uma questão que eu já passei para as atletas. Daqui para frente, essas atletas, principalmente aquelas que têm intenção de estar na seleção brasileira, elas não podem mais visualizar férias. Ou seja, desse momento, isso eu já conversei com elas no Sul-Americano, né? Então, lá em março, eu já estipulei isso para elas. De março até a Paralimpíada 2016, não pode mais haver férias. Mesmo que o clube pare, essas atletas têm que tentar solucionar essa questão por algum outro caminho, se mantendo nem que seja numa academia, mas a gente não pode mais ter esse tipo de lacuna. Porque o que que acontece? Até tu recuperar a condição física da atleta lá no início de temporada, às vezes isso leva muito tempo e talvez eu não tenha essa atleta em uma boa condição física para disputar alguma competição e eu não posso mais correr esse risco, né? Então são questões que realmente a gente precisa ajustar. Eu sei das dificuldades que a gente tem hoje de organizar o esporte de maneira geral no nosso país. Não é só o paradesporto, isso acontece também com outras modalidades. A gente sabe de determinadas burocracias, né, às vezes prazos, demora com determinadas respostas, e isso acaba interferindo diretamente na nossa capacidade de planejar. Então eu procuro sempre no início do ano entregar uma proposta de planejamento para a CBDC. Né? E aí é que eu estou levantando esses aspectos. Sei das dificuldades muitas vezes que a CBDC enfrenta de colocar isso em prática, né? Vontade não falta. Muitas vezes o que falta ainda para o Brasil de maneira geral é essa capacidade de organizar o esporte a médio e longo prazo. E muitas vezes a gente acaba trabalhando nessa situação de apagar incêndio, né? E se a gente efetivamente quer se tornar uma potência esportiva ou paradesportiva, a gente tem e precisa desenvolver essa capacidade de planejamento, né? Para mim é o ponto que mais pega na hora de tu tentar organizar um trabalho a médio e longo prazo, que é a proposta que eu tenho para a CBDC, né? Desde o início eu coloquei que eu não sou milagreiro, né? Então a minha chegada na seleção não é para fazer nenhum milagre, até porque o trabalho estava sendo feito, era um trabalho que apresentava resultados, tinha a sua competência. Me parece que a CBDC estava buscando um novo caminho e apostou em mim. Só que a solução, né, ou a construção desse trabalho, obrigatoriamente tem que se dar a médio e longo prazo. Não tem como, de uma hora para outra, a gente resolver algumas questões que são históricas, digamos assim, dentro do basquete, em especial do feminino, né, que é um celeiro mais reduzido em comparação com o masculino. Então as opções que a gente tem para poder trabalhar ou pensar em algum tipo de variação de jogo, elas são mais reduzidas. Eu não sei, tu deve ter percebido, o estilo de jogo que a gente adotou no Mundial, e também como era a minha primeira competição, o Mundial foi a primeira vez que eu consegui botar essas meninas em quadra para efetivamente jogar. Então ali a gente fez uma série de análises, e aí no Sul-Americano tu já deve ter percebido uma construção diferenciada da equipe. Então a gente muitas vezes também eu preciso testar em loco, ou seja, numa competição, numa atividade, para ver o que efetivamente funciona, o que não funciona, o que pode ser ajustado, e tudo isso depende do planejamento e da parte de gestão, né? Então são questões que extrapolam a minha atividade maior, que é a atividade de treinamento. Então não adianta a gente ter um bom treino se nesse background envolvendo aí todo o planejamento a coisa também não estiver andando a contento. Mas eu acho que a gente está, né, obviamente que a gente sempre quer mais, sempre quer melhorar, mas eu acho que a gente vem num bom movimento. Que eu anotei aqui, você quer que as atletas trabalhem no clube o que elas não conseguem, que você não tem tempo de trabalhar na seleção. Existe um contato seu pessoalmente com o técnico dessas meninas no clube, ou o contato é com o atleta e a atleta que se vire com o técnico? Cara, a gente tenta, inclusive fizemos todo um levantamento de, né, qual clube é atleta, quem é o técnico, contatos do técnico. Eu te diria que isso é uma estratégia que a gente ainda não conseguiu determinar de que maneira a gente pode fazer essa abordagem sem parecer que a gente está querendo invadir, né, ou determinar o que o outro técnico quer fazer. Então, hoje, qual é a orientação que a gente dá para essas atletas? Na parte física, né, que é um trabalho que todo clube faz. Então elas precisam prestar um pouquinho mais atenção nessas questões físicas, que não se dão apenas no treino, se dão também muitas vezes em processos de alimentação, repouso, Tá? Então a gente procura orientá-las e informá-las para que elas possam ter o melhor desempenho possível no aspecto físico. E no aspecto técnico, são questões que não seriam questões específicas para jogar na seleção, são questões técnicas que qualquer atleta precisa ter. Por exemplo, finalização. A gente sofreu muito no Sul-Americano com a finalização. O jogo final com a Argentina, e mesmo o primeiro jogo com a Argentina, o placar não foi tão elástico pelo sistema de jogo que a gente adotou. Né? Então a gente jogou realmente esperando para poder firmar bem o nosso posicionamento defensivo. E muitas vezes a gente teve a oportunidade de sair em contra-ataque ou efetuar um bom jogo de transição ofensiva. Aí, muitas vezes, o que a gente observou? Atletas perdendo bandeja. E isso é uma coisa que, em nível internacional e jogando com uma grande equipe, toda oportunidade que tu tiver, né, seja num contra-ataque ou num jogo de transição ofensiva forte, de converter dois pontos, essa oportunidade não pode ser perdida. Como a nossa orientação do aspecto físico e técnico, ela não é algo específico para jogar na seleção, é algo que qualquer atleta precisa ter para jogar basquete. Então, por enquanto, a gente ainda não fez o contato com o técnico, mas é nossa intenção, principalmente depois que a gente definiu o grupo, que muito provavelmente vamos definir esse grupo agora no Parapan, para a gente poder ter aí aproximadamente um ano, né, para a gente trabalhar com esse grupo sem tanta variação de atleta, tá? Aí a gente vai começar a tentar fazer alguns contatos para ver se esses técnicos conseguem nos ajudar em alguns aspectos. E outra coisa que eu acho muito importante, algo de certa maneira está na cultura do nosso basquete, é a história de determinar que o atleta, pela sua classe funcional, ele pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com elas, eu faço no meu clube, eu tenho 5 atletas em quadra. Esses 5 atletas, eles têm que ter condição técnica, física e tática para executar todas as tarefas pertinentes ao jogo de basquete, independente da classe funcional. Eu sei exatamente o que você está falando. Eu fiz um texto há um tempo atrás sobre isso, que o basquete brasileiro, ele é dividido em castas. A casta superior está nos pivôs, que o jogo basicamente é concentrado neles. A casta do meio é o armador, que basicamente serve de pivô. E a casta de baixo são os pontos baixos que limpam o trecho para esses dois conseguirem jogar. O Brasil masculino joga dessa forma e entra em quadra com -1, às vezes com -2 na quadra, e quer saber por que está perdendo as partidas. E exatamente isso que você está falando, que todo jogador dentro de quadra, ele tem que ter na mente que ele tem que fazer 3 coisas. Se colocar em posição para receber a bola, passar para um companheiro que está em melhores condições, e se ele for companheiro em melhores condições, ele arremessar a porra da bola. Eu não sei o que tem de difícil entender isso, e 98% dos técnicos não passam esse tipo de filosofia. Eu fico muito feliz que você consegue entender isso e passar isso para as atletas. Isso, perfeito. Acho que a tua análise está perfeita. E hoje, inclusive com a facilidade que a gente tem via YouTube, hoje você consegue jogos de seleções e de clubes do mundo inteiro. Então vou te citar alguns exemplos que acho que ajudam a ratificar o que a gente está falando. A Holanda joga dessa forma. Isso, exatamente. Só que a Holanda, ela tem uma característica diferente, porque ela acaba firmando muito, ela bota uma 4,5. Então a Holanda joga com uma 4,5 de armadura. Só que ela tem uma .1 e uma .1,5 que são jogadoras fantásticas. Aquela .1 da Holanda, se tu der um palmo de quadra para ela, ela faz qualquer coisa que qualquer pivô aqui no Brasil eu vejo fazer. Então é uma atleta que é treinada e é preparada para isso. Mas eu ia te chamar até a atenção do seguinte: China, uma das maiores pontuadoras da China é a atleta .1. Inclusive, já em vários jogos que eu fui atrás de scout, ela foi a cestinha do jogo, uma atleta .1. Agora, recentemente, no Mundial masculino, dá uma olhada no estilo de jogo da Turquia. Ou da Polônia, que jogam bem parecidos. Isso, a Turquia complicou um jogo, agora não vou lembrar se foi com os Estados Unidos. Austrália. Ou com isso, a Turquia complicou um jogo trabalhando o tempo inteiro. Quem fazia o corta-luz era o ponto baixo, era o ponto 1, e ele recebia a bola dentro do garrafão para ele finalizar essa bola, e ele não perdia uma bola. O que acontece com a gente? O nosso ponto 1, às vezes, ele até tem essa capacidade, só que quando ele recebe a bola dentro do garrafão, ele não sabe o que fazer com ela. Porque não é orientado a arremessar. Isso. Perfeitamente. Eu concordo com esse ponto de vista, fico bastante feliz que pelo menos um dos técnicos das nossas seleções consegue ter um QI melhor a 100, e eu vou cortar essa parte. Beleza. Não vou cortar, não. Eu vou deixar porque, bom, de qualquer forma, eu falei isso. O Brasil quer saber por que está perdendo para times, para o juvenil do Canadá ou para o juvenil dos Estados Unidos, porque entra com -1 em quadra, bota aquele cara do que agora está em Goiás só para abrir caminho para os outros, e ele, quando faz Quando vai pra agredir a cesta, faz uma ou duas, no máximo. O cara quase não aparece no jogo. E ele, puta, ele tem um puta potencial de ajudar a equipe muito mais do que só limpar o trecho pros caras altos. Eu concordo em gênero, número e grau com o seu ponto de vista. Eu espero que você consiga convencer os outros técnicos a pensar dessa forma. Eu digo que se você quiser convencer os técnicos de São Paulo a jogar dessa forma, você tem um trabalho bem difícil. E na realidade é assim, ó, é uma outra coisa que eu venho percebendo, inclusive em função de comportamentos da própria arbitragem e a forma como a gente, né, a IWBF vem alterando a regra. Na minha humilde visão, o que que a IWBF está vendo como futuro do basquete em cadeira de roda? Um jogo que fique mais similar ainda ao basquete andante. Hoje, como é que tu define muitas vezes um jogo de basquete andante? Não é na área pintada, né? É qualificando os teus atletas para você conseguir fazer um chute sem estar pressionado. Isso não significa que esse chute, esse arremesso, é próximo ao aro. Não, muitas vezes eu vou fazer uma rotação de bola ou eu vou construir movimentações, não necessariamente para deixar o meu atleta próximo ao aro, e sim para deixar o meu atleta em condição, numa área de chute que seja confortável para ele e que ele não esteja pressionado. E eu acho que hoje um dos nossos grandes diferenciais também, principalmente no feminino, que eu tenho estudado mais, né, em nível internacional, tenho buscado mais jogos, o nosso atleta ainda tem muita dificuldade para aceitar o jogo de perímetro. O que que eu chamo esse jogo de perímetro? A partir do momento que eu tenho uma parede estabelecida, eu tô numa posição confortável de chute, por que não fazer um chute de média distância? Então a gente insiste muito ainda no jogo para dentro do garrafão, aquele garrafão fica super congestionado. Em nível internacional, as nossas atletas não têm envergadura, nem capacidade física para disputar com certas equipes que tem atletas de muito maior envergadura e uma condição física muito mais acentuada, né, de força, e a gente tem dificuldade de fazer esse jogo de perímetro. Isso é uma coisa que eu tenho procurado incutir na cabeça das atletas. Só tem uma maneira de fazer a bola cair: chutando. E a gente precisa aprender a fazer esse chute de posicionamento, porque é esse chute de posicionamento que vai atrair a defesa adversária para fora do garrafão, ou afastá-la do garrafão. Aí sim, eu vou ter possibilidade de jogar para dentro do garrafão, só que agora com mais espaço. Então só tem uma maneira de eu estabelecer o jogo de garrafão: é eu tendo um jogo de perímetro forte. E isso hoje realmente é um dos nossos grandes problemas. Nós temos algumas atletas que são boas chutadoras de perímetro, só que temos atletas que ainda não têm essa... Eu vou usar um termo ao contrário, é vício no bom sentido. Temos algumas atletas que ainda não têm esse vício de, quando estão numa posição livre e confortável de chute, chutar. Mas elas acabam não chutando porque elas estão nessa situação de perímetro. Então fica sempre aquele jogo de espera para que o pivô se posicione dentro do garrafão, e aí sim eu vou alçar a bola pro pivô lá dentro. Só que aí esse pivô vai ter que definir uma bola com três jogadoras na volta, três adversárias de muita envergadura e muita capacidade física. Aí realmente é um jogo que fica muito complicado para a condição e para a característica que a gente tem das nossas atletas hoje. Tanto é que, se tu observar no sul-americano, eu já comecei a montar uma equipe, ela tem uma característica mais de perímetro do que de garrafão. Eu notei que teve uma hora que você entrou com uma pivô só. Isso, eu passei boa parte do tempo jogando apenas como uma, com uma pivô de referência. A grande vantagem desse seu sistema, dessa sua forma de ver o jogo do chute de perímetro, é que se cair uma, a segunda começa a descongestionar o garrafão. Isso. A terceira começa a descongestionar, tá bastante descongestionado, já pode voltar aquela bola em arco pro pivô, e tem pelo menos umas três ou quatro formas do jogo, e não só bola no armador, armador, pivô, bola no armador, armador, pivô. Essa diversificação, né, e saber fazer esse jogo de paciência. Se tu olha essas grandes equipes, vamos lá, Canadá, que é a atual campeã mundial, a Alemanha, a Holanda, que tem um estilo de jogo que me agrada muito, são equipes que sabem fazer. Primeiro, tu vê nitidamente o jogo de dupla, então uma dupla de um lado do garrafão, outra dupla de outro lado, e uma atleta mais centralizada para fechar a figura do triângulo. E ali elas ficam rodando bola, ou fazem algumas tentativas para abrir esse caminho e o jogo de garrafão, mas não há uma insistência nisso. Qual é uma das diferenças que a gente tem? Essas equipes, quando chutam de perímetro, elas têm um percentual de acerto muito bom. E o nosso percentual de acerto no chute de perímetro ainda é muito ruim. E esse percentual de acerto ainda cai ao longo do jogo pela condição física, muitas vezes, que a nossa atleta tá. Então lá no primeiro, no segundo, quarto, ainda se mantém uma certa qualidade na finalização. A partir do terceiro, quarto, essa qualidade já começa a cair em função de aspectos físicos. Então, quer dizer, isso tudo é uma engrenagem que, para tu fazer ela funcionar, não adianta ajustar só uma rodinha da engrenagem. Tem que haver um ajuste de toda essa engrenagem. Por isso que eu te falo que é um trabalho que ele tem que ser feito, independente se vai ser feito pelo Thiago ou não. É, na minha visão, a gente precisa agora é pensar o basquete em cadeira de roda no Brasil a médio e longo prazo. Tem certas questões que a curto prazo agora, para essa Paralimpíada, será muito difícil da gente resolver. Mas se levantarmos a cabeça e definirmos um planejamento mais a médio e longo prazo, quem sabe 2020, 2024, a gente consiga entrar em quadra para efetivamente brigar de igual para igual com essas equipes. E não ter um ou outro jogo que os atletas se superam e conseguem fazer um jogo mais pegado, que é o que acontece muitas vezes hoje, né? A gente vê de vez em quando um jogo com, né, o Brasil jogando com uma outra equipe internacional e esse jogo fica pegado, fica bom, só que é um termo que eu uso com frequência e que eu acho que nos falta ainda, é a consistência. Então a gente, de vez em quando, a gente consegue viver bons momentos no jogo ou num campeonato, só que se eu quero ser campeão, eu preciso de consistência. E aí nos falta, na minha visão, e principalmente no caso do basquete, nos falta a cultura do esporte. Situações, eu tenho a sensação que a gente joga basquete como se fosse futebol, e basquete não é futebol, né? Basquete é um jogo extremamente tático, é um jogo que você precisa saber se posicionar, é um jogo que, isso eu acho fundamental, e o nosso atleta tem muita dificuldade, é um jogo que às vezes você precisa saber esperar, e o nosso atleta tem dificuldade de esperar. Quando a bola ia chegar nele, ou ele precisaria estar posicionado para receber essa bola, ele já não tá mais lá, porque ele resolveu entrar no garrafão, porque fica mais próximo da cesta. Só que isso não resolve, né? Então a gente precisa acreditar um pouco mais nesse jogo, que é um jogo mais técnico e tático. Só que como a gente ainda tem, né, e apresenta falhas técnicas e táticas, a gente acaba partindo com mais facilidade para esse jogo físico, que é o jogo de talvez muita correria, muita movimentação. Só que para jogar com uma grande equipe, para você formar uma grande equipe com consistência, eu não posso depender da atuação de um atleta ou de um determinado talento. O basquete é uma modalidade coletiva e depende muito desse coletivo para você formar uma equipe campeã. Não estou trabalhando para ter uma vitória, né? Eu procuro trabalhar para conquistar um título. E para conquistar um título, a gente precisa de características diferenciadas. Vitória, dependendo de como eu organizo, né, e como eu faço o meu time se comportar, principalmente em aspectos físicos, eu até posso conquistar uma vitória. Só que eu acho que o trabalho tem que ser feito é olhando esse médio e longo prazo para que a gente possa pensar em títulos, né, não em vitórias isoladas. O seu texto ali sobre o basquete ficou quase perfeito. Perfeito, faltou você falar que no basquete você ganha com a defesa e não com o ataque. Perfeito, mas aí se tu buscar informação do meu trabalho, tu vai ver que eu trabalho defesa, aí depois que eu trabalhei bastante a defesa, eu começo a trabalhar defesa. Tua observação, na minha opinião, tá perfeito. O basquete, ele se estabelece pelo jogo defensivo, porque eu quero e eu procuro montar as minhas equipes para elas terem muita força de transição. Pra eu conseguir impor um jogo de transição ofensiva, eu tenho que recuperar essa bola, então a minha defesa precisa trabalhar. Então a defesa, eu te diria que é um dos pontos que a gente conseguiu ter um avanço maior. Eu mudei o sistema defensivo, né? Hoje a gente trabalha boa parte do jogo, eu ainda vou fazer alguns trabalhos mais direcionados para defesa à pressão, tanto quadra toda, 3/4 de quadra, meia quadra, porque a gente precisa ter esse sistema para algumas situações específicas, mas o sistema que com certeza a gente vai acabar usando maior parte do tempo, até pelas questões físicas, é a defesa em leque. Então essa defesa demorou um pouquinho no início, no Mundial a gente ainda estava apresentando muitas falhas, agora ela já parece estar um pouco mais consistente. Então desde o final, na etapa de treinamento em dezembro do ano passado, em Manaus, é que eu efetivamente comecei a trabalhar um pouquinho mais o ataque. Por isso também que lá no Mundial a gente sofreu tanto, tá? Obviamente que eu não vou ser maluco de dizer que a gente perdeu o jogo porque a bola da adversária caía e a nossa bola não caía. Mas tiveram vários jogos ali, se tu pegar o jogo pra ver de novo, claro que a gente tem falhas, tivemos erros, tanto de aspectos técnicos quanto táticos, a gente percebe nitidamente a diferença física. Só que em vários jogos, algo que foi marcante pra contar a história do jogo, as adversárias, mesmo em condições não muito boas, conseguiam converter a cesta, e a gente às vezes num contra-ataque ou num jogo de transição, ou a atleta sozinha debaixo da cesta, não conseguíamos converter. Pô, no jogo contra o Japão mesmo, que era um dos adversários que estava na nossa listinha prévia, que havia uma boa possibilidade de ganhar, né, da gente vencer do Japão, foi um jogo que foi definido muito em cima dos nossos erros. Nós erramos muitas finalizações e finalizações fáceis. Então não é aquela bola que eu, né, de difícil, que eu tô pedindo pro atleta salvar o jogo com uma bola longa, com uma bola lá no último segundo dos 24. Não, eram bolas relativamente fáceis. No jogo contra o Japão, várias vezes a gente conseguiu invadir o garrafão jogando em dupla no corta-luz. Aí a atleta que fazia o corta-luz recebia a bola dentro do garrafão, era só ir pra bandeja, só que aí a gente tem dificuldade de fazer uma bandeja invertida, porque isso não é treinado, principalmente com os pontos mais baixos. A gente tem dificuldade de fazer uma bandeja por baixo, porque isso não é treinado. E lá fora, né, nessas equipes internacionais, pega tanto do atleta ponto 1 ao ponto 4,5, não há diferença na hora desse tipo de finalização. Sendo 1 ou sendo 4,5, eles apresentam a mesma qualidade de finalização. Então, e isso está muito enraizado, como tu bem falou, na cultura do nosso basquete. Ou seja, é algo que demanda um certo tempo para a gente mudar. A gente não vai conseguir do dia para a noite mudar essa cultura, que é uma cultura de atletas, é uma cultura de técnicos, é uma cultura de dirigentes. Está enraizado no nosso basquete. E fica o meu alerta aqui, até pela arbitragem que a gente viu no Sul-Americano. Sim, ó, tiveram situações até ridículas. Eu acho que ali realmente ainda não é aquela arbitragem. Acho que agora no Parapan é que a gente vai conseguir entender um pouco melhor essas últimas mudanças de regra. Mas fica o meu aviso para atletas, técnicos e clube. A arbitragem será muito mais rigorosa daqui pra frente com contato. Então tiveram contatos no Sul-Americano, que assim, eu não tô te exagerando, foi um leve toque na cadeira. Falta de ataque. Volto a dizer, eu acho que ali no Sul-Americano tava havendo um certo exagero, talvez porque o os árbitros ainda não estavam acostumados, né, com essa nova exigência na hora de soprar o apito. Mas fica esse alerta. E volto a dizer, na minha opinião, isso é uma tentativa da IWBE para deixar o jogo mais limpo. E isso com certeza também vai deixar o jogo mais atrativo para a torcida, porque passa a ser um jogo mais organizado. A partir do momento que eu não tenho essa liberdade de ter tanto contato de cadeira, obrigatoriamente eu vou ter que organizar a minha equipe. Senão eu tô correndo o risco de não terminar o jogo porque eu não tenho equipe para terminar. Não sei se você permite que eu faça uma observação sobre a sua equipe, mas eu vou fazer mesmo assim porque o programa é meu. Manda bala, meu querido. Seguinte, o Brasil, mesmo com todas as limitações, eu acho que ele está muito bem servido de pivô. Você tem ótimos pivôs, tem, inclusive teve duas ou três pivôs que não foram para essa competição que podem vir a ser aproveitados por você futuramente em outras convocações. De qualquer forma, eu acho que pivô não é um problema para o Brasil, mas eu vi uma deficiência na armação. Eu vi uma dificuldade na pessoa que estava conduzindo a bola, ou nas pessoas que estavam conduzindo as bolas, em levar a bola até na frente. Eu, na minha opinião, eu acho que, que estaria faltando uma armadura de ofício ali, coisa que não tinha, ou pelo menos eu não vi nenhuma com essa qualidade. Tô indo demais no seu trabalho? Você concorda? Primeiro de tudo, eu acho que a partir do momento que a gente assume um cargo desse, né, que dá de se dizer que é um cargo é público, né, a gente tem que estar preparado para escutar, né? Eu acho que tudo, e eu sou um cara que eu procuro escutar tudo e vou absorver para tudo, para poder melhorar o meu trabalho. Então fica bem à vontade para fazer essas observações. Então, o que eu posso dizer a respeito disso? Eu tive a situação. A Ana Aurélia vinha conduzindo a bola, isso. Só que quando ela saía para entrar outra não conseguia manter o mesmo nível. Acredito isso, que seja Perla. Eu tenho na realidade hoje duas atletas que em princípio, né, isso a cada etapa de treinamento, a cada situação pode mudar. Mas tendo como referência o que aconteceu no Sul-Americano, eu tinha duas atletas que tinham uma responsabilidade maior por carregar essa bola, que seriam a Perla e a Ana. O que que aconteceu? Eu nunca consegui fazer um treinamento com as duas. A primeira etapa de treinamento que a Ana conseguiu atender foi em dezembro do ano passado, e a Perla tinha feito uma cirurgia, não pôde ir. E nas etapas de treinamento anteriores, que a Perla estava, a Ana não pôde ir, não conseguiu atender, que foram aquelas etapas. Foi a primeira que a Ana faltou, e aí na segunda, como já era uma etapa de treinamento pré-mundial, aí eu não convoquei a Ana, porque ela não tinha participado da primeira etapa. Então eu nunca consegui trabalhar essas duas atletas juntas. A gente foi pro Sul-Americano e as duas entraram em quadra juntas, mas sem nunca terem treinado juntas comigo. Então isso em algumas situações acabou quebrando ou tirando um pouco do ritmo dessa condução de bola. E eu te diria assim, ó, eu concordo contigo, eu acho que hoje a posição que eu tenho mais facilidade para rodar sem perder qualidade é o pivô. Tem desses pontos intermediários, né, que no meu caso ali, pelo tipo de formação que eu tô usando, são os pontos que acabam assumindo essa formação, apesar de que a Ana é 3,5, né? Não é um ponto tão intermediário assim, ela já tá talvez até mais para um ponto alto do que para um ponto intermediário. Nos falta também a atleta ponto baixo. Esse tem sido, né, a gente tem aí constantemente tentado buscar novas alternativas, dar novas opções, mas hoje hoje, realmente, dentro daquilo que eu conheço, que eu consigo ter acesso, né, que as pessoas me passam de informação, existe uma escassez muito grande de atletas aí, de um até dois, dois e meio, é muito difícil tu achar atletas já em condição de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Te diria que hoje as classes funcionais que mais me preocupam, até em termos de rotação na quadra, né, talvez para a montagem do quinteto saidor, né, do line-up, eu não tenha problema, porque eu tenho atletas qualificadas nessas classes funcionais. Mas para rotação na quadra, aí são classes que realmente eu tenho muita dificuldade. E aí, muitas vezes, para eu poder fazer uma substituição, eu acabo tendo que alterar todo o sistema. Como eu estava te dizendo, foi no Sul-Americano, foi a primeira oportunidade que eu consegui fazer com que Ana e Perla atuassem juntas. Antes disso, eu não tinha conseguido realizar nenhuma etapa de treinamento com as duas juntas. Então, claro que aí entraram algumas questões do entrosamento das duas, né? Pelo menos sob o meu comando lá no Sul-Americano, foi a primeira vez que as duas atuaram juntas. Então, talvez tenha faltado um pouquinho de dinâmica na movimentação das duas, troca de posição, mas isso é uma questão que eu acho que com facilidade a gente acerta, até pela qualidade técnica e inteligência dessas duas atletas, né? São duas atletas que me chamam muito a atenção por esse aspecto. São atletas muito inteligentes, pegam o sistema de uma forma muito, muito rápida. Então eu acredito que logo, logo a gente vai ter boas surpresas aí da atuação dessas atletas. E a gente acaba fortalecendo um pouco mais esse jogo, como eu estava te falando, esse jogo de perímetro. Eu perco um pouco daquela... acabo perdendo uma pivô, né? Então, dentro desse sistema, eu tenho jogado apenas com uma pivô de ofício, só que isso, em contrapartida, me dá muita mobilidade para a equipe, porque daí eu estou jogando apenas com um ponto baixo, né? Que aí, nesse caso, seria, eu tenho encaixe tanto para um ponto 1 quanto um ponto, o ponto 1,5. Então, a gente está apostando nessa maior mobilidade da equipe. Até porque, no Campeonato Mundial, a gente percebeu que, pelas características das nossas atletas, ter duas pivôs em quadra não necessariamente surte um grande efeito, porque a boa parte dessas equipes top de linha em nível internacional contam com pivôs que têm uma estatura muito grande e muita força de jogo de garrafão. Então a gente percebeu no Mundial que a gente acabava poluindo muito o nosso garrafão ofensivo com a presença de duas pivôs, né? Então a gente tinha duas pivôs, mas acabava tendo que finalizar muito essa bola de fora, porque mesmo quando a pivô conseguia infiltrar, ela carregava com ela uma defensora, uma pivô defensora, e isso deixava muito difícil a gente trabalhar essa bola alçada dentro do garrafão. Então acho que realmente tem, como tu comentou, tem algumas coisas que precisam ser aprimoradas, mas a gente está apostando muito em função das características que a gente vê nessas atletas. Não só da capacidade física, técnica, mas também dessas questões que envolvem mais os aspectos táticos. A próxima pergunta que eu tinha aqui sobre armadoras, a Juscelene Paixão joga com você, a Batatinha. Ou pelo menos jogava algum tempo atrás. Isso, jogou comigo há um tempo atrás, mas se não me engano já faz... Tô indo pro terceiro ano que ela não tá mais jogando comigo. Só até onde eu sei, ela não tá mais em atividade. Bom, é uma pena, porque ela entraria muito legal nesse seu sistema, principalmente por ela ser uma puta de uma defensora. Eu joguei contra ela uma vez e... Sim. E pra passar ali era difícil. Não, é uma excelente atleta, uma excelente atleta. Ah, mas até onde eu sei, ela jogou comigo, acho que há 3 anos atrás, foi a última temporada que ela fez aqui comigo. E até onde eu sei, ela tinha parado de jogar. Não tenho mais informações a respeito. Acho que ela até continua aqui pro Florianópolis, né, porque ela casou com um rapaz aqui da minha equipe, mas não tenho mais notícia, acredito que ela esteja parada. Bom, Batatinha, volte pro basquete. A seleção tá precisando de você. Os times estão precisando de você. Você falou no começo que você está aberto a conversar com quem quer que seja. E eu entendo que essa conversa com o técnico da seleção pode ser extremamente intimidadora para atletas, mas já levando a conversa para uma consideração final aqui, você recomenda que as atletas entrem em contato com você, as que almejam a seleção, para, assim, ainda que elas não estejam no nível para estar jogando com você agora, mas que você dê orientação para os passos que ela precisa trilhar para chegar a jogar na seleção. Isso está correto? É dessa forma que você quer trabalhar? Podemos dizer aqui que toda e qualquer menina que queira jogar na seleção pode entrar em contato com você, que ainda que ela não entre na seleção agora, você vai direcionar ela para que ela tenha chances no futuro? Perfeito. Acho que na realidade a gente está querendo criar essa, no caso dessa comissão atual, a gente está querendo criar a cultura, esse movimento, né, de até mostrando o interesse que isso passa do atleta. Então, para a gente nesse momento é muito importante, acima de tudo, a gente perceber que o atleta quer participar desse trabalho, independente se ele já tem ou não nível para estar numa seleção brasileira. Caso ele ainda não tenha esse nível, a gente sabe do interesse e passa a acompanhar o trabalho que esse atleta está realizando. E para aquelas atletas que de alguma maneira acham que estão excluídas da seleção, seja a razão que for, fique bem claro que a porta não está fechada para ninguém. Só que a gente precisa que esse movimento parta do atleta. Então a gente, enquanto comissão técnica, quando é um atleta novo, etc., a gente até pode fazer um movimento, né, de buscar o contato com esse atleta para ter mais informações. Mas também a gente quer deixar a porta aberta para aquele atleta que de alguma maneira acha que está... Por que ele não está me convocando? Ou por que eu não estou aparecendo, não estou sendo lembrado? Às vezes pode ser por um mal entendido, se achou que a atleta não queria mais participar e no fundo ela quer. Ou seja, resumindo para ti, Diego, a gente quer criar a cultura de que haja esse movimento, né? Por mais que eu concorde com o que tu falou, que muitas vezes a figura do técnico pode, né, de certa forma, assustar nesse sentido, mas eu quero deixar bem claro, não fiquem assustadas, né? Tudo que a gente quer é receber esse contato e perceber principalmente o interesse por parte da atleta estar vestindo a amarelinha. Eu acho que isso, apesar de todas as dificuldades e limitações que a gente tem, isso não pode faltar em momento nenhum, que é a vontade de estar representando o nosso país em competições internacionais, ainda mais com a Paralimpíada que está se aproximando e que vai ser aqui no nosso quintal, né, no Rio de Janeiro. As meninas que quiserem entrar em contato, como que elas te acham? Eu não vou dar o seu telefone aqui não, relaxe. Não, mas fica à vontade, cara. Tanto por telefone quanto por e-mail. Então pode, se tu quiser, pode botar o meu telefone. O código é 48, o telefone é 96133415. Ou pelo e-mail Thiago sem H, D de bola, A de América, P de Pato, .bsr de basquete sobre rodas, @gmail.com. Então, todo e qualquer atleta, fique à vontade para fazer contato e a gente vai estar sempre aberto para, no mínimo, termos uma conversa amistosa e falar sobre basquete. É o meu grande prazer, é o que eu gosto de fazer. Então, para mim, falar sobre basquete não tem hora, não tem momento, vou estar sempre à disposição. Bacana. E eu também prefiro o termo BSR, o sobre rodas, eu acho bem mais bonito do que cadeira de rodas. Dá uma impressão de movimentação melhor, eu acho. Pusemos o nome no nosso site dessa forma para ficar bacana assim. Bom, Thiago, brigadão mesmo por dar esse tempo seu pra gente. Desculpa as falhas técnicas. Obrigado por se esforçar para conversar com a gente. Eu espero que depois dessa conversa as coisas melhorem para você e que a seleção feminina chegue onde todo mundo quer. Fiquei realmente muito feliz de termos vencido o Campeonato Sul-Americano. Mais ainda que o chefe desse processo é praticamente um catarinense, então, como barriga verde, eu fico mais orgulhoso ainda. Ainda que não tenha nenhuma catarinense no time, mas as coisas podem melhorar depois. Exato. E da minha parte também agradeço aí o espaço. Eu acho que é importante a gente começar a criar mais esse canal do basquete no nosso país. Eu acredito muito que um dos grandes caminhos para a gente melhorar e qualificar é realmente discutir a respeito do basquete, independente se temos ideias similares, diferentes. Eu acho que tudo isso, sendo num ambiente respeitoso, eu acho que só vem a contribuir para o crescimento do basquete. Então eu estou sempre à disposição. Como eu falei, o basquete é a minha grande paixão. Eu faço isso como meio de... é o meu trabalho, mas é muito mais do que o meu trabalho. Aquilo que a gente brinca, né? É uma cachaça. É a paixão e não tem... por mais que às vezes a gente se decepcione e queira largar em algumas situações, não tem como se afastar, porque realmente o prazer envolvido nesse tipo de atividade, para mim, é imenso. Então, sempre que tu achar necessário, fique à vontade para fazer contato. Muito legal. Nós vamos fazer alguns outros programas nos próximos meses. Eu vou te mandar o e-mail com as pautas. Se quiser falar de alguns itens que a gente te mandar, fica à vontade para voltar aqui sempre que quiser. Certo? Tá joia, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado. É, esse sucesso aí nessa empreitada, tá, do Expresso BSR. E sempre que eu posso, eu também tô acompanhando. Beleza. Então, expressobsr.com.br. Se quiser falar com a gente, é expressobsr@gmail.com. Tem perfil em quase todas as redes sociais. Fala lá com a gente. A gente responde todas as perguntas. Até mais. Tchau.